Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão.